3, decolou 08, Salvador, controle 119, decimal 35, tem um voo. Decolou 35, já. Salvador, voo 93, decolagem, escuta. 1273, contato radar na decolagem, submantém o 360, na Golig 11. Golig 11, 273, tá já. Então 3197, está pronto, cópia? 3197, prossiga. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, rota Pezuluno 4, até Toquinha, após conforme plano. Decola a pista 10 com curva direita, da El Blaze a saída. Frequência do controle 119.35, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5024, TAM 3197. 360 conforme para o Rio, então na Abzulu 14 até Toquim, depois segue o plano, decolada 10, Dael Bless. 1935, 186 torre, 5024 transponder. Fala pronto para puxa acionamento. Já lhe informo. São 3603, pronto, cópia. Pronto, 3603. Guarulhos 340, Aperuísque 50, decolada da pista 10 com curva direita, saída Dael, transição de NER. Frequência do controle Salvador em 119.35. A torre em 118, meia dúzia. Seu código transponder 5025, TAM 3603. O TAM 3603, autorizado Guarulhos no 340, Upper Whisky 50. Decolagem da pista 10 com curva direita da Eldiner. 119.35 ao controle 18,6, torre 5025, transponder, TAM 3603. Correto, informe, pronto para puxa acionamento. 3603. Oi, boa noite, Gol no 884, está estabilizado a 3 milhas do externo e baixo lá. Gol 1884, tráfego avistado. Autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, 05 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Ok, excelente, livre pouso, pista 10, abaixar a travada. Pushback acionar o TAN 3197, senhor, no box 5. Autorizado, puxa, reporte taxi 3197. Reporta. confirmar o vento, por favor? O vento se mantém 1950 graus, 08 nós. Entre o 884. Solo Salvador, boa noite. Está 3561, sente da informação em uniforme. Brasília no 360. O 3561 que modulou, não é isso? Afirmativo. Ok, 3561 no Brasília. Solicitado nível 360, prepare a gole e o fito e aguarde cópia. Gole o fito aguardando cópia, o 3561. Salvador é o gol 1-6, 1-3, autorização Brasília. 1-6, 1-3, para Brasília. Será coordenado, aguarde cópia, prepare gol o fito, 1-6, 1-3. Ok, aguarde, obrigado. 3, chame Recife em 1288, alterno 264. 264, 288, gol no 273. Alô, boa noite, 884, Leandro. 884, táxi autorizado, Alfa. Reporte antes da Juliette para ingresso, 884. Ok, Alfa vai reportar antes da Juliette, 884. Controle Salvador, Guardião 2, Guardião, boa noite. Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. É, 4 horas, alterna Guarulhos, táxi. Agora restrita 506, a escuta permanente e com atenção à fibra. Sente, Guardião 01, mantenha-se em condições visuais. No máximo a 500 pesos, na escuta permanente do controle, aciona 01 no 01 normal no transponder. 01-01, tracionado, normal, conforme acordo, manterá na escuta permanente. e restrita a 500 pés, guardião 01. Fuse no 884. Aqui após a saída do Airbus da TAM, livre ingresso, Juliette para o 62, 1884. Sancho. Cruzeiro chegando na área. Identificou descendo 050 na malha, azul 4070. Boa noite, o 3197 da TAM, para sua ponte de espera da 10 pronto. 3197, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, número 0 graus, 069. Ali decola da 10, 3197. Salvador, TAM 3561. 3561, prossiga. Já teria nossa autorização, Brasília? Só um chatinho. Para puxa, acanamento. Você 3603, na posição 09. Portão 9, autorizado, reporte táxi 3603. Autorizado, pista no 0, 3603. 3561, copia? Prossiga na escuta, 3561. Brasília 360, Pesulô no 7, decola da 0 com a curva direita, saída Gol e transição Fito. Frequência do controle 11935, torre 118, meia dúzia. Se transponder 5031, TAM 3561. Autorizado Brasília no 360, saída Gol e transição Fito, segue eu, Pesulô no 7. Decolagem da pista 10, a primeira curva direita, controle de saída 11935. A torre 1186 e o transponder 5031, TAM 3561 no gate 08. Correto, estão pronto para puxa acionamento. 3561. Decolou os 21. Chame controle 119.35, tem bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, OTAN 3197, cruzando 1300 ao 360, na Dial. 3197, contato radar na decolagem, submantendo 3620, série Dial Blast. 360, Dial Blast. Possível 3197 vai com um prod blast? Seu perfil não me escuta, tá? 3197. É, já. Tem 101 na escuta? Sim, afirmativo, na escuta. Para informação, temos previstas algumas aproximações para 10, ok? Confirme, por favor. Temos previstos algumas aproximações para 10. Ah, ok. Estou na escuta aqui, permanente. Está operando a 310, restrita 500. Gente. Com 174 a bordo, altera um galeão com 4 horas de autonomia. Táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira. Agora tem lá em SUS, né? 1 a quando lá chame torre 11830, dando 3661. Ponto de espera da 10-11830. 3601-3603. PS com 10-14-4070. Positivo, informe estabilizado no curso do localizador. Informa o tráfego de um Alfa 650, no máximo a 500 pés, em exercício de patrulhamento. No, por enquanto, agora no setor sul do Rádio Farol Simbra. Afirmativo. Vai ficar atento com o tráfego azul 4070. 3850. Minha inicial está 3561. 160 para 150. A 3858, aciona a identificação desse mantém o nível de voo 050, chegada a Mari. Aí ficou nessa 50, Mari, 3850. Controle Lima, Juliette Lima. Abatendo Lima, Juliette Lima, acione identificação desse e mantém o nível de voo 050, chegada a Mar. 050 na Mar, a intenção é o site aqui, se puder manter a proa do MDT. Para o controle, Lima, Juliette Lima. Ok. A intenção é pousar em 17, posso falar para o MDB? Order approach control, 3662. 3662, Skulk Ident, descend, maintain flight level 060, it's cleared, my arrival. Roger that, ident, descent level 060, we are clear, Mari, arrival, we have uniform information and request, the GNSS procedure. Okay, Roger, maintain Mari arrival, and standby cleared, GPS approach procedure, runway 10. Roger that, 3662. Turn 3197, chame Recife, 1288, hotel 1264. 1288, 1264, boa. Cita setual RNAV da ONU. Mantém a chegada Mari até a posição ETAP. É, teria autorização do 1613 da Gol? Agora, para Brasília é um autorizado nível 340, negativo 36, Pesulu no 7, decola da 10 com curva direita, saída gole e transição UFITO. Frequência do controle 11935, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5027, gol no 693. ILS, informe estabilizado no localizador. Autorizado, ILS, informará estabilizado azul 4070. 27 no transponder, o no 693 da gol. Informe pronto para puxa acionamento. Informará. Com 172 a bordo, 3 horas e 57, alternativa com fim. Táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 10, quando lá chame torre 11830, TAM 3561. Autorizado táxi para o ponto de espera da 10, quando lá 11830, TAM 3561. Juliette Lima, dessa via para 2010, ajuste 1094, reporte localizador. É para do Rio, 1014, chamará no lote Lima. Estabilizou no localizador azul 4070. Ok, complete final ILS, sem um glide, forma um tráfego helicóptero, mantendo 300 pés próximo a Simbra. Chame a torre em 1186 azul 4070. Ciente do tráfego, completa sem o glide o ILS, torre 1186. Após ETAP, vou ir para o outro Serra Victor 366 para a final da Renave. ETAP, Serra Victor 366, 3250. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4070, está estabilizado no localizador. Azul 4070, continua a aproximação, agora de pista livre, informe cabeceira deslocada a 90 metros. Ciente, 90 metros, cabeceira deslocada, continuando a aproximação, azul 4070. 3561, ponto de espera, dona zero, pronto. 3561, mantém ponto de espera, dona zero. Mantém ponto de espera, dona zero, tá 3561. Azul 4070, cheque trem, autorizado pouso pista 90, vento 1970 graus, 08 nós. Livre pouso para azul 4070. Confirme trem, pouso baixado travado. Baixou e travou. Ciente. 3603, decolou de Salvador, aos 32, chame controle, 119.35, tem bom voo. 1935, obrigado, boa noite, 3603. Boa noite, Altan 3603, decolado da El, na sua escuta. 603, suba 340, vigilância, saída da El. Da El 340, 3603. Quando possível, de NER direto. da aeronave 190, ali mantém a pista 10, tá? 35B11. Pista Duna, complete final ILS, sem o glide, chame a torre em 118.6. Lima, Juliette Lima, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa, cabeceira deslocada, 90 metros. Vitor, desça para 2.500 pés, ajuste 10 no 4, reporte Serra Vitor 366. 13.500, 514, 366, 3254. Roger Jacob 360 Guarulhos. Aguarda. Level 040. 040, Trans 3662. Are we clear to the NSS approach? Chimarive, after ETAP intersection, fly direct to Serra Vitor 366. Roger that, ETAP Serra Vitor 366, we are clear to GNS approach. 3665, 62. Trone Salvador, WebJet 6727, informação uniforme, passa 175, descendo para 100, boa noite. Quem que chamou o controle? WebJet 6727, cruza 175 para o 100, na chegada bom, ciente da informação uniforme. Ciente, desça até o 040, chegada bom. WebJet 6727. 040, chegada bom, 6727. Seu gol no 885, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolando pista no 0, curva à direita, saída da EL, transição de NER. Transponde a 5036, controle 6935, gol no 885. Ah, Edson, prontuário, puxe e acionamento, gol no 885. Chamando. Puxe e acionamento, gol no meio, no 3, gate 2. Autorizado, chame táxi, gol no meio, no 3. Autorizado, chama táxi, no meio, no 3. Azul 4070 na escuta. 0, boa noite, livrou a principal. Azul 4070, táxi via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette, gate 09, azul 4070.